Dona Pompeu! E eu voltei! Eu não vou nem falar que agora é pra ficar, porque eu só voltei. E antes de mais nada, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, olha só. Agora eu tenho uma parceria de teclado, se liga no que a Cássio mandou pra mim. E além desse teclado maravilhoso que você acabou de ver, eles também me mandaram um stage que tá lá em cima, é um pra você usar em palco, ele é mais profissional, outra hora eu mostro isso pra vocês. Mas sem mais delongas, eu quero que você venha comigo pra esse vídeo, vem cá. Só deixa eu arrumar a luz aqui, porque eu acho que tá um pouquinho escuro. Esse vídeo é pra você que, assim como eu, já sofreu muito com ciúmes ou ainda sofre com ciúmes. E eu vou falar mais dos ciúmes relacionados à vida, não tanto de casal, porque não é uma coisa que eu estou vivendo, não é uma coisa que eu tenho experiência pra falar sobre isso, mas ciúmes na vida geral, assim, principalmente ciúmes de amigos. Se você é uma amiga ciumenta, já marca sua amiga aqui. Ou se você sabe que a sua amiga é ciumenta também, marca ela aqui. Conhece alguém que é ciumento, já marca. Já deixa o seu like e já vem aqui pra mim. Galera, ciúmes é uma coisa horrível. Eu odeio quando eu tenho ciúmes porque eu me sinto mal. Eu não sei explicar a sensação que eu tenho, mas é tipo assim, eu sinto que alguém está roubando algo que é meu, mas eu não tenho o direito de ter isso. Sabe, é tipo, eu sou amiga de uma pessoa e essa pessoa conheceu alguém novo e eu me sinto trocada. Eu falo, meu Deus, como que ela vai ter outra amiga? Ela não pode ter outra amiga porque ela é minha amiga. Você é minha amiga aquele dia, você não pode me trocar. E aí está um grande problema. Por que está um grande problema? Porque você corre o risco de se tornar uma pessoa extremamente chata, que ninguém vai aguentar ficar do seu lado. E aí você vai acabar também correndo o risco de perder a sua amiga. Por quê? Porque aí a outra pessoa que você acha que está roubando seu lugar vai ser a pessoa que vai ouvir ela reclamar de que você está agindo estranho com ela. Porque os ciúmes faz isso com a gente. Os ciúmes fazem com que a gente tenha atitudes que não são nossas atitudes. Que a gente fica brabinha, fica de beicinho, a gente acha que é o dono da razão, a gente quer discutir com a pessoa sem ela ter feito nada de errado, a gente a gente se sente trocado, a gente se sente manipulado, a gente se sente usado. E isso é do diabo! Sabe por que é do diabo? Porque, meu, Jesus é perfeito. Jesus ensinou pra gente como a gente deveria ser. Se você ler na Bíblia, em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor é gentil. Cara, o amor, ele não arde em ciúmes, o amor, ele não arde em ciúmes. Então, se você acha que ama a pessoa, mas você tá ardendo em ciúmes, você não tá sabendo amar. Você tá confundindo o amor com posse. E ter amor não é ter posse. Ter amor é ter cuidado e é ter zelo. O amor de Deus é zeloso. O amor que Deus bota dentro de nós é um amor de cuidado. Vou explicar. O ciúmes, ele não é um dom do Espírito Santo. Ele não é um dom do Espírito. Porque ele não faz bem pra você. Os ciúmes faz você ter raiva, os ciúmes faz você se sentir inferior, os ciúmes faz com que você faça a pessoa se sentir mal, você fere os sentimentos de uma pessoa e você acaba falando coisas erradas pra ela. Os ciúmes também, ele não agrega em nada. Mas o zelo e o cuidado, que é aquilo que nós devemos ter uns para com os outros, é totalmente o oposto. O zelo é quando você demonstra carinho pra pessoa, quando você mostra que você está ali, independente do que for, quando você quer proteger ela do mal. É esse um ciúmes bom, mas que não é ciúmes, que é zelo, que as pessoas confundem. Porque as pessoas falam, é bom ter um pouquinho de ciúmes. Não, não é bom ter um pouquinho de ciúmes, é bom ter zelo e ter cuidado pelo que você tem. Exemplo, se eu amo uma pessoa, eu vou cuidar dela. Então, se eu sei que esse caminho que ela está indo não é um bom caminho, o que eu vou fazer não é impedir ela de ir, mas é sentar com ela e mostrar pra ela o que está acontecendo. Mostrar o caminho pra ela. Afinal, era isso que Jesus fazia, era assim que Jesus tratava com os discípulos, é assim que Jesus trata com a gente. Jesus não pega, não senta na nossa frente e diz, você não pode fazer isso. Jesus não é ditador. Então, por que que eu teria que ser ditador com alguém? Por causa do meu ciúmes. Isso é maligno, a gente não pode aceitar isso. E eu luto com isso. Eu tô falando isso porque eu luto. Se você é meu amigo, se você tem meu contato, você sabe que eu sou ciumenta. Você sabe que eu tenho que lutar com isso diariamente. É uma luta constante. Não é uma coisa que eu acordei, tipo, pronto, venci. Não sou mais ciumenta. Não tenho ciúmes mais nada agora. Não, cara. É uma coisa que você tem que todo dia matar na sua carne. Porque se você não matar, isso vai matar você. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com Jesus, que eu tenho aprendido diariamente, é que não vale a pena. Não vale a pena a gente arriscar perder tudo que a gente tem, perder as pessoas que a gente mais ama por atitudes idiotas que a gente toma na nossa vida e por não saber se comportar diante disso. Então, cara, presta atenção nas dicas que eu vou te dar agora. Toda vez que você pensar em ter uma crise de ciúmes e de mandar aquele grande textão que a gente gosta de fazer para aquela pessoa que você está se referindo aos ciúmes, pensa se vale a pena. Pensa se você... Se você se colocando no lugar dela, você gostaria de receber um texto como esse texto que você está recebendo. Outra coisa que nós, quando estamos com ciúmes, virtualmente falando, fazemos é quando, cara, a gente dá aquele vácuo. Aquela coisa que a gente não responde a pessoa porque a gente quer que ela perceba que nós estamos chateados. Aí, ao invés de você dar esse vácuo, haja como Jesus e apoie a pessoa. Seja o amigo que ela quer que você seja, não seja um amigo egoísta, não é legal, cara, eu sei que isso não é legal e eu sei que as pessoas não gostam disso. E nós, como somos pessoas ciumentas, pra gente é mais difícil de entender que a gente não vai ter toda a atenção, que nós estamos sendo trocados, só que isso é mentira do diabo. Então deixa eu te falar uma coisa. Não para de falar com a pessoa por uma coisa que você criou na sua cabeça. Você vai acabar se machucando uma pessoa e aí no fim você vai perceber que você estava errado. Outra coisa, comece a confiar na sua amizade. Confie em quem você é. Se você é um bom amigo, se você está fazendo tudo certo, cara, por que achar que você vai perder a pessoa? Por que achar que isso vai competir com você? Todas as pessoas são diferentes uma da outra. Não existe alguém que é igual a Isadora. Então não existe uma pessoa que vá substituir a Isadora. Um dia uma amiga minha falou assim pra mim: você não precisa ter insegurança porque não existe ninguém como você. Você não precisa ser insegura em quem você é porque o que você fala pra mim não sai da boca de mais nenhuma pessoa. É só você que vai saber falar as palavras que tem dentro de você. Você entende isso? Então ninguém vai substituir você. Seja lá se você é uma pessoa falante, uma pessoa brincalhona, uma pessoa que faz isso ou que faz aquilo, não existe ninguém como você. Você é único, eu sou única. E nós não somos substituíveis. Nós não somos objetos, cara, que podem ser repostos. Se você começar a dar valor aos seus valores de verdade, você vai entender que você é uma pessoa insubstituível. E aí você vai começar a entender que se alguém conhecer outra pessoa, isso não é problema pra você, porque você sabe que você tem valor pra aquela pessoa. Então, agora, uma dica que é muito importante, porque é muito fácil falar pra você se valorizar, é muito fácil falar que você é insubstituível, mas quando você não se sente dessa forma, aí é que tá o problema. Quando você não se sente um bom amigo, aí é que tá o problema. Só que deixa eu te falar uma coisa, você só vai ser um amigo ruim se você fizer coisas ruins, se você se comportar de forma ruim. E como que você se comporta de forma ruim? Sendo egoísta, sendo oprimindo seus amigos, dando vácuo neles no WhatsApp, não respondendo, mandando textão o tempo todo. Isso é ser um amigo ruim, mas você ser um amigo bom é você estando lá, independente se ele conheceu alguém novo ou não, é você estando lá se ele precisa ou não, é você se mostrando disponível para estar lá com ele. E assim também nos relacionamentos, eu acredito. Se você tem problema no relacionamento com ciúmes, cara, seja parceiro, entenda o seu valor na vida da pessoa. Entenda que você também é uma pessoa insubstituível, que ninguém vai ocupar o seu lugar, que se essa pessoa tá com você é porque ela viu algo em você. E se você começar a tapar isso com defeitos péssimos que a gente acaba criando, esses defeitos, porque esses defeitos não pertencem a nós. É o inimigo que vem, Satanás sujo, e bota coisa nas cabeças pra gente fazer coisas que nós não estamos... Como é que fala? Nós não estamos... Caraca, fugiu da minha cabeça falar. Nós não estamos... Enfim, menina e menino. Sai dessa vida, cara. Vem comigo, eu vou te falar. Melhorou a minha vida 100%. Eu aprendi a ser mais parecida com Jesus. Eu aprendi a matar minha carne na raça. Não tá sendo fácil. Não foi fácil logo de primeira, mas eu vou te dizer uma coisa, com o tempo vai melhorando, é tipo academia, no início é um saco, depois você vai vendo resultado, e quanto mais você vê resultado, mais você quer fazer. Então, faz isso, só não para, porque se você parar, você volta na estaca zero. E pra sair da estaca zero aí é mais difícil ainda. Conto com você, vamos deixar o mundo menos ciumento e mais zeloso. Eu conto com você, se esse vídeo te ajudou ou vai ajudar alguém, marca ela nos comentários, compartilha esse vídeo aonde quer que você esteja assistindo ele. Deus abençoe sua vida, um beijo da Isa e tchau.